Rio Sul Rádio. Daquele momento perdido no mundo sem saber. Por um instante tudo está tão claro, como um sonho que um dia vem. Num dia tão claro de sol, o tempo passa e nos custa perceber. Quando pensava que o meu mundo desabava, deixava acontecer. Pois o melhor é viver pra sonhar, pra que entender? Mesmo se o meu tempo acabasse agora, eu poderia ao menos me convencer que tudo tem sua hora. Não vai ser agora, só o tempo vai dizer. Tudo pode acontecer. Mas se um dia mesmo de repente alguém tentar me entender, vai perceber que nada vai me tirar dessa estrada. Vou viver. Pra onde vamos e quem vai viver? Vidas tranquilas que o tempo despedaça. A vida é cheia de caminhos, sempre existirão espinhos. O tempo passa e nos custa perceber. Quando eu queria ver o sol nascer, quando pensava que meu mundo desabava, deixava acontecer. Pois o melhor é viver pra sonhar, pra que entender? Mesmo se o meu tempo acabasse agora, eu poderia ao menos me convencer que tudo tem sua hora. Não vai ser agora, só o tempo vai dizer. Tudo pode acontecer. Pensava que o meu mundo desabava, deixava acontecer. Pois o melhor é viver pra sonhar, pra que entender? Mesmo se o meu tempo acabasse agora, eu poderia ao menos me convencer que tudo tem sua hora. Não vai ser agora, só o tempo vai dizer. Cabeça, ela vem como um carnaval, que toda paixão recomeça. Ela é bonita, é demais. Não há um porto seguro, futuro também não há, mas faz tanta diferença.

E é por isso que meu corpo treme todo com o sol a balançar. Quando começa, mexe todos e agita, já não posso parar. É, brother, desde pequeno isso acontece comigo, man. Acho que é hereditário, porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais. Aquele swingzinho malandro, velho. Quando ouvi um som black, dançavam, dançavam, man. Graças a Deus. O meu pai é um black também. Graças a Deus. E é por isso que meu corpo treme todo com o sol a balançar. Quando começa, mexe todos e agita, já não posso parar, man. É, brother, desde pequeno isso acontece comigo, brother. Acho que é hereditário, porque a mesma coisa aconteceu com os meus pais, man. Quando ouviam um som black, aquele swing, foxtrot, dançavam, dançavam, dançavam, man. Come on, come on, come on. Rio Sul Rádio. assim, ó. Do Adoniran, Marcelo? Todo mundo, vai. Ernesto nos convidou pro samba, ele mora no Brás. Com ele não encontremos ninguém. Nós fiquemos com uma baita de uma reiva. Da outra vez, nós não faz. Adoniran encontra Noel. Agora vou mudar minha conduta. Vou à luta, porque eu quero me aprumar. Eu vou te tratar com a força bruta, pra poder me reabilitar. Pois essa vida não tem sopa. E agora com que roupa? Que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que que roupa eu vou pro samba que você me convidou. Eu hoje já não ando mais vaqueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar. Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar, pois essa vida é muito louca. E agora, com que roupa, com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Escobar, teclado! Eu hoje vou pulando como um sapo, pra ver se escapo dessa praga de urubu. Eu já tô coberto de farrapos e vou acabar ficando nu. Meu terno já virou estopa. E agora com que roupa, que roupa eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou? Eu vou pro samba que você me convidou. Com que roupa eu vou? Rio Sul Rádio. Pode amar. We'll be right back. gaita lá no céu. Thank you. baús no quintal, verdade meia sem final. Terra e sal, terra e sal. E também tô aqui na RioSulRádio.com. Mas só hoje percebi o quanto te quero aqui. Vem perto de mim. Já faz quase um mês que eu não vejo seu. Você diz que não quer me enganar, que precisa de um tempo pra pensar. Ou desisto, tento esperar só mais um dia. Mas esse dia, mas essa noite me faz relembrar aqueles dias de alegria. essa história sem ter que recordar. Não adianta, o jeito é esperar. Só mais um dia, só mais esse dia. Mas essa noite me faz lembrar brasileiras de verdade. Não é pra mim a ideal.

coisas mais belas da vida são simplesmente naturais. Seguindo o sol, o instinto selvagem dos animais, o Pantanal, a cachoeira de água cristalina, limpando o astral, o brilho dos cristais, família. Amigo de um irmão, desenhar no papel um barquinho, um avião, mergulhar de cabeça sem medo, uma nova paixão, viajar no livro bom. As abelhas fabricando mel, organização. A beleza da flor que encanta os corações, a dança dos coqueirais, a revoada dos pardais. Água de bebê, camará. Água de bebê.

Rio Sul Rádio. Sombra de som de cor, de não me quer, de mal me quer, de bem diz, de me dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba e som, de vai e vem, de verde, pé de capim, e pude ter na pia, de bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, tudo é minha irmã, de samba e som, de vai e vem. Verde, pé de capim, e pude ver na verde, bem te vi, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama, a lama, toda é minha irmã, a rama, sapo, salta de uma rã, flor de cor, sombra de som de cor, de mal me quer, de bem me diz, de mim dizendo assim, serei feliz de flor em flor, de samba, samba, som, de vai e vem, de pede capim, e fosse pena que eu vim te ver, amanhecendo sim, perto de mim, perto da claridade da manhã, a grama ama toda minha irmã, a rama sapo salta de uma rã. cantoria. Essa energia nas contas e cores dança no corpo, mãos e pés. Sejam benditos Solano, Trindade, Gil, Pixinguinha e Kelé, Milton, Cartola, Martinho e Candeia, dos seus motivos de lutar. Pra

que pode te acordar. Muito bom dia. Muito bom dia. Bom dia, anjo. Bom dia, anjo. Bom dia. Eu sou o rádio. Pode engatar uma primeira, o sinal é sempre aberto. E se não for, pode avançar, claro. É mais gostoso quando eu sinto o instinto de te ter por perto. E olha que eu me derretendo assim, eu faço um tanto raro. E se não for, pode atacar. Faz o que quiser fazer, não importa se você enlouquecer. É tudo que eu mais quero, na verdade espero ver acontecer. Faz o que quiser fazer, não importa se você enlouquecer. É tudo que eu mais quero, na verdade espero ver acontecer. Nada mal, também desse temporal. Não tem nada igual, natural. Com seu jeito especial. Você vai fazer de mim assim, bem mais completo. Pode engatar uma primeira, o sinal é sempre aberto. E se não for, pode avançar, claro. É mais gostoso quando eu sinto o instinto de te ter por perto. E olha que eu me derretendo assim, é um fato tanto raro. E se não for, pode atacar. Faz o que quiser fazer, não importa se você enlouquecer. Tudo que eu mais quero, na verdade espero ver acontecer. Faz o que quiser fazer, não importa se você enlouquecer. Tudo que eu mais quero, na verdade espero ver acontecer. Nada mal, eu nem desse temporal. Não tem nada igual. Chegar você assim, sem avisar.